Este programa é contraindicado em casos de ouvintes que não se interessem por conversas aleatórias e sem sentido, tá ok? Bom momento, querido ouvinte. Os participantes beberam demais e não se preocuparam em fazer as apresentações. Está começando o episódio sendo papo de calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Eu não sei se é porque eu participo de todos os episódios, só teve um que eu não participei. Mas é, eu consigo ver características diferentes de acordo com quem vai participar, sabe? E até a opinião de quem está participando às vezes se molda a depender dos outros participantes que estão no... Todo mundo tem esse cuidado, né? De modular. É, sabe? Então sempre tem aquele, eu acho isso, mas tudo bem, já que você pensa por assim, vamos levar por esse lado, sabe? E eu acho isso muito da hora, sabe? Isso que me faz, assim, toda semana querer, não, vou lá bater um papo com o pessoal, sabe? Vou lá bater um papo com o pessoal. Nem então, a gente ficou nos últimos dois episódios do TV, que a gente estava de mal. Ah, é? Que a gente discordou nos dois episódios, muito maneiro. E eu acho muito maneiro, porque é uma discordância super respeitosa, qualificada, argumentada, amorosa, amorosa. E uma coisa que você falou lá, até quando eu tava editando, eu percebi melhor. Hoje em dia, a gente tá muito acostumado a ter que concordar ou que os outros têm que concordar com a gente. No geral, a gente não sabe lidar com pessoas que têm opinião diferente, sabe? A gente não quer nem ouvir os argumentos. E aqui, de certa forma, a gente consegue ainda fazer isso. Ouvir o argumento do outro. Eu me vejo, sabe, assim, tem hora que eu falo coisa que eu vejo que as outras pessoas não concordam. E às vezes outras pessoas falam coisas que eu não concordo. Mas, assim, não fica aquela coisa, ah, mas então eu vou tirar fulano. Ah, não vou mais falar... Não, cara, tipo, eu não concordo. Põe o meu ponto, a pessoa põe o ponto dela e pronto. Outro dia mesmo, a Angélica colocou lá no grupo o negócio lá do Papa. Na hora que ela colocou, eu falei, eu acho que não é tão assim. Argumentei, ela ouviu meu argumento, depois ela mandou outro. Ok, não quero mudar a opinião dela, ela não, talvez não quer mudar a minha opinião. Mas a gente conversou, sabe? É tão simples, sabe? Saudável. Sim, a gente não tem que fazer o outro concordar com a gente só tem que conversar. É, mas acontece que eu concordo com você, que ele é o melhor papa, o papa mais conciliador e acho que talvez, né, dentro do que a gente tá vivendo, é o melhor papa que a gente podia ter. Mas então, aí eu queria só falar uma coisa que eu queria antes, na hora que a gente tava falando da questão do amor e tal, o problema é tem muito disso, as pessoas... Pra amar tem que ser igual, né? Não. Amar o igual é... Ah, e é fácil, né, cara? É pregar pra convertido, né? No episódio do Dia dos Namorados, no ano passado, o Guilherme me falou algo que eu não sabia que existia. Ele disse que existe um ministério, mas ele deu um outro nome, né? Na igreja protestante a gente chama de ministério. Pastoral. É, que existe uma pastoral na igreja para instruir o cara que não quer casar, que não sabe se tá pronto ou não para casar. Tem vocação, né? E isso, que não tem vocação para estar casado. E aí, por exemplo, você tava falando antes, assim, uma coisa é a solidão, outra coisa é estar sozinho. Nesse momento, o cara tá sozinho, sabe? Tem coisas que você precisa compartilhar e precisa estar vivendo junto com outras pessoas. Tem coisa que não, porra, velho, deixa só eu fazer, deixa só eu sentir, deixa só eu tudo. E isso não é estar solitário, é estar sozinho. É muito tênue, mas é muito importante. Então, assim, eu sempre penso nisso, que quando a gente resolve, e eu realmente acredito nisso, porque a gente falou isso ontem, num outro contexto, e a gente sempre fala isso para outras pessoas, que quando a gente se reúne, nós aqui, do Papo de Calçado, a gente se reúne para ficar conversando, e a gente não se conhece, e a gente fica horas, ah, vocês estão de sacanagem, vocês não têm nada o que fazer. Como assim não tem nada o que fazer? Eu tô vendo a Angélica, eu tô vendo o Guilherme, não tô vendo o Zé, mas eu sei como é a figura do Zé, eu não tô vendo o Matheus, mas eu sei como é a figura do Matheus, eu imagino eles falando. Ontem acabou, mas eu tô falando com gente, eu tô conversando com essas pessoas. E ontem mesmo eu tava conversando com o meu irmão, que eu não vejo há mais de 7 anos, tava conversando com ele pelo Skype, mas assim, eu tava vendo meu irmão falando e tal, a gente tava sem falar há muito tempo. Então assim, tudo é uma predisposição, sabe? É o cara que se coloca no lugar para as coisas acontecerem. Sabe? Quem quer faz, né? Quem quer faz. Quem quer faz. Os dispostos se atraem, né? Não é os opostos, é os dispostos que se atraem. E engraçado que igual essa a nossa relação aqui de grupo mudou muito quando a gente começou a fazer esses bate-papo aqui. Sim. Entendeu? Porque sim, até então era uma coisa... Inclusive. Foi a Copa, né? Que a galera assim, começou a interagir mais durante a Copa, mas só mudou mesmo de conhecer pessoas, porque foi quando a gente começou a falar, um falar da vida dele, do outro, fazer essas experiências e tal. Mudou a partir desse momento, e aí se criou a amizade, sabe? E eu, por exemplo, eu conversando, às vezes é até difícil explicar para as pessoas. Mas eu falo assim, eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro, eu tenho uma amiga lá no Pernambuco, eu tenho um amigo não sei aonde, sabe? Mas como assim você tem amigo? Ah, mas você na aula também. Ah, é do podcast e tal. Eu achei muito estranho quando eu convidei a minha irmã para vir participar com a gente e que ela começou a me fazer uma série de questionamentos. E eu, porra, mas eu sei responder, sabe? Vocês se conhecem pessoalmente? Falo, não, mas a gente convive. Mas como vocês convivem? É bonitinho. Por exemplo, o Matheus tá rindo ali no fundo. Essa é uma risada que pra mim é muito familiar, porque né, de 15 em 15 dias saem os episódios, mas quando a gente grava várias horas juntos e tal. E eu ouço aquele... É, e a gente sabe como que o outro age. Por exemplo, naquele episódio lá que o Bruno... aquele episódio que entrou pra história, o Bruno. É. Cara, aquilo era o Bruno. A gente sabia que aquilo ali poderia acontecer. Sabe? É porque é o Bruno. É assim, é assim. Eu vejo essa cena na minha cabeça. Não, e assim, todo mundo sabia que aquilo podia acontecer, talvez eu. Porque eu fico, tipo, o que eu faço? Eu vou atrás dele, eu fico aqui. Não, eu vou ficar, vou cumprir a minha parte, porque eu sou assim. E ele respeitou numa boa, tipo, uma tranquilidade. Afinal, você tinha que terminar o que você estava fazendo, né? Não, naquele dia, cara, eu realmente não sei o que aconteceu comigo. Virou a chave e acabou. Eu, infelizmente, tenho essa... É, uma chave que vira, né? Eu tenho essa personalidade. Não é, mas entre a gente aquilo foi super tranquilo, super... Então, mas eu jamais seria capaz de fazer isso com vocês, cara. Eu nunca abandonei um programa, não. Eu falei assim, ah, foda-se, não vou mais fazer, a internet e acabou. Fudeu. Quando eu saio do programa, é porque faltou luz, acabou a internet. Só isso. Mas eu nunca seria, ah, porra, sei lá, Angélica. Por exemplo, eu tava editando esse episódio agora do... morar sozinho, e tadinho, o Paulo tá comendo, então ele abre o pacote de salgadinho do que ele tá comendo, aí faz careque, aí ele fica mastigando no microfone e tal, e aí eu tô, né, é uma hora que ou o Guilherme ou a Angélica tá falando, eu, caralho, onde tá esse barulho, porque o microfone dele grava muito baixinho. E assim, no editor, as ondas, né, tem assim um desenho. Eu falei, caralho, onde tá esse barulho? eu precisei mutar, né, deixar tudo mudo e, bem, não é a trilha, não é o Guilherme, não sou eu, não é a Angélica, é o Paulo. Aí eu fui perceber, e aí ele tá lá, comendo, acendendo, cadê? Ele tá pegando isqueiro. O Paulo, fuma? Fuma. Aí tá. Acendendo o isqueiro e isso saindo no microfone. Mas o Guilherme deve ficar louco comigo por isso, porque eu faço isso o tempo todo. Mas amor, então, aí é onde está a questão. Você acaba achando na edição, mas é um negócio muito doido. Porque aí o cara levanta, ele faz. Ele deixa eu o microfone. Faço isso também. Ele deixa o microfone aberto. Ah, tá, eu não faço isso. Ah, então, é isso que eu tô falando. Não, ele deixa o microfone. Não é assim, a gente acaba se conhecendo, entendeu? É igual eu tava brincando com o Zé aqui agora há pouco. O Zé sempre acha uma maneira de colocar Foucault, a escola de... Eu já até sei os nomes dos filósofos. Zé, cadê você? Nos assuntos. Morreu. Outro dia, a gente tava gravando... Antes. Ele já dormiu antes. Conversou com a gente. Outro dia, a gente tava gravando Papo de Calçada, o Matheus participou sobre a Champions League. Eu mandei uma mensagem pra ele, falei, cara, dá uma segurada aí, você tá atropelando o pessoal. É mesmo. Entendeu? Mas assim, por que eu mandei a mensagem? Porque eu sei que ele gosta de falar muito. Quando ele entende do assunto, ele vai falar muito, porque ele entende, ele tá falando. Mas isso é natural dele, ele não tá fazendo de maldade pra cortar ninguém. E aí, como a gente tava tendo convidados, eu só... Programa que ele não gosta do assunto. Ele só entra empolgado. Pois é, a gente sabe lá no TV na Calçada a empolgação dele pra gravar as paradas. É por isso que eu gosto tanto dele. Eu gosto tanto dele por causa disso. Que assim... Ai, que coisa fofa, gente. Não, mas é sério. É assim... Eu já gravei com o Guilherme sem o Matheus, eu já gravei com o Guilherme com o Matheus. Já vocês já gravaram sem mim. A gente sabe o seguinte: se juntar nós três pra falar das séries e dos filmes, é tipo 800 horas de gravação mesmo. No, na gravação que a gente fez combo, última, o Guilherme. Gente, olha a hora aí. Tipo, igual no início do Papo de Calçada. No Papo de Calçada, Guilherme. Gente, já tem uma hora, vamos começar aí pro fim. A gente não aguenta, porque a gente tem um monte de coisa pra falar, a gente quer trocar, a gente quer estar junto. E é gostoso, assim, eu... É gostoso gente... você ficar com esses dois? Amo. É sanduíche de... Ao mesmo tempo. É o quê? É a mulher no meio com dois homens fazendo sanduíche. E ela que comanda, pô. É ela que comanda. Ainda dou carteirada. Vocês são uns bestas. Vocês ainda fazem isso. Vocês dão pra Renata um podcast. Vocês são malucos, gente. O feminismo, tá ok. Eu acredito muito. Vocês ficam dizendo que eu sou machista. Eu não sei de onde. Não, Matheus, você é a melhor imitação do Bolsonaro do nosso podcast, cara. Você... Eu vou gravar umas frases suas, você falando algumas coisas, para botar de vírgula aí alguns episódios, cara. Você não precisa fazer isso. Você manda uma mensagem pro Matheus no privado? Então. E fala assim, Matheus, fala isso. Ele é muito de boa. É isso que eu quero. Eu mandei pra uma amiga minha outro dia e ela não sabia que eu imitava o Bolsonaro porque ela mora longe. E eu também não sabia. Esse negócio de imitar Bolsonaro é palhaçada minha. Aí eu mandei pra ela uma frasezinha, ela se acabou de rir. Aí falou assim, por favor, me manda um áudio gritando Bolsonaro que eu preciso mostrar pro pessoal. Olha só, episódio 100. Ninguém falou. Momento, querido ouvinte! Eu vou te falar que eu não tenho cara de crush, mas eu tenho cara daquela pessoa que você vai encontrar sexta-noite. Escuro. Uma chuva. E você vai falar, menino, você quer dinheiro? Quero tomar uma música. Eu vou lá, tá com fome, rapaz? Ah, sei, pô. Ah, moleque. Olha, o menino é tímido. Eu vou ligar pra uma rádio e vou falar, ô Pepe Moreno. E eles vão falar, menino de rua. Eu falo isso desde o episódio do Dia dos Namorados. Aquele vozeirão. Você. A gente tem que fazer uma vaquinha para um ponte aérea Recife, Sorocaba, Sorocaba, Recife, tanto faz. Não importa. A gente tem que arrumar um patrocínio igual a mim. Eu não sei do que vocês estão falando. Não lembra, né? Peraí. A moda agora é ASMR. A moda agora é você ficar fazendo coisas estranhas e falar no ouvido das pessoas. Então daí a moda agora é você falar tipo assim, eu não sei do que você está falando, Bruno. Eu tô falando aqui, bem baixinho, no seu ouvido. Desconfortável, mas eu não sei. Eu posso estar aí, eu posso não estar. De repente, se eu quiser, posso falar assim. Desculpa, gente. Aí faz o barulhinho do negócio aqui assim, tô fazendo carinho. É, né? Fazer tipo assim, ah, olha só o barulho da minha estante, olha só. Gente, isso é a moda agora. 500 mil views no YouTube. 500 mil views no YouTube, só digo isso. Nossa senhora, eu tô ficando velho. Você não sabe de nada, Guilherme. Você não sabe de nada mesmo. Eu vou mandar uma caixa de cachaça pra casa desse garoto. Tô falando com você. E isso vai se tornar um pedagogo, Brasil. É por isso que o país. É, tá vendo? Tem que acabar com humanas. O futuro da criança tá na mão da porra dela. Tem que acabar. De calçada aí, ó, gente, ó, preços amigáveis, ó, se você não quiser investir no avô de calçada, beleza, eu passo meu CEP, eu passo minha conta bancária, pronto. E pronto, ajuda o rapaz a concluir a sua carreira e tal, tá tudo certo. Manda só da catuaba que ele fica feliz. Isso tudo é culpa do Paulo Freire. Que é? Paulo Freire. Isso é culpa do Paulo Freire. Meu Deus. Isso meu Deus. Que o menino é recatado, hein, tímido. É. Imagina se ele dissesse que não. Entre aí no Facebook de Zé. Entre no Facebook de Zé. E veja as fotos. Que tem várias meninas. Oh, meu querido, meu isso, meu aquilo. Veja as fotos em que eles têm. Que tem meninas nas fotos. E veja os comentários. Todo mundo pro smartphone. Olha o Bruno explanando aí. Olha o Bruno explanando aí. Olha só. Bruno com os contatinhos. Ô Zé, tem uma pergunta pra você. Na sua casa tem filtro dos sonhos? Não tenho. Ah. Eu não tô nesse nível não, cara. Ele não é tão de humanas assim. Não. Eu não participei dessa aula ainda. Você, cara, que tem filtro dos sonhos, quero fazer. Cara. Quero tomar aqui essa parte que o Guilherme fez e reclamar que é o governo. Ao governo diretamente. Porque, olha, estão falando aí de balbúrdia nas universidades, estão falando aí que a gente não estuda, que a gente só bebe e faz festas. Eu quero reclamar. Reclamar aqui, fazer uma reclamação séria. Falar que, olha, até hoje eu já estou no primeiro semestre da faculdade, estou entrando no segundo, eu já vi a grade inteira curricular e eu não vi aqui na minha grade os cursos de Oficina de Siririca e da Mutelco. Eu acho que isso tá me atrapalhando enormemente na minha vida acadêmica. Eu quero falar isso aqui. Como fazer teu próprio lubrificante caseiro? Sim. Eu quero falar que isso é muito importante pra minha vida acadêmica. E eu quero conversar aqui diretamente com a reitora da minha universidade. Reitora. Eu falei reitora, não sei porquê. Mas ok. Só errar uma letra. Tá atrapalhando uma vida acadêmica. Eu quero entrar nessa vida de balbúrdia, de festas e de bebedeiras, mas só que até agora não me chamavam pra uma. Uma! Veja só. Eu fui em 5 anos, eu fui a uma! Uma! Só uma! Não entendo onde que esses caras veem tudo. Tá faltando investimento. Tem, tem investimento pra fazer uma suruba boba. Uma suruba de qualidade, uma suruba. Zé, a sua foto de capa é sensacional, ó. Ah! Essa aí, ó. Foi minha foto de capa durante um tempo. Eu vi que era um Bruno até com o Ah, mas aí agora eu substituí pela moeda oficial agora do Brasil e Argentina. Claro, o peso real, né? Não, o peso morto. O peso morto. Oh, pro tigre. Cara, Não, eu acho que é zoeira. Eu só sempre me preocupo assim, eu fico tentando ser justo. O Lula falava merda pra caralho também. A Dilma era incompreensível. Mas não adianta, velho. Não tem como livrar a cara do Bolsonaro, não, velho. Não fala esse nome! Ele consegue se superar, cara. Ele consegue falar as coisas. Mas esse governo, ele tem um. Eu acho que ele tem uma. Qual que é a palavra, gente? Característica. Uma diretriz. Que é jogar o verde pra colher o maduro. Uhum. Eles têm essa parada de vamos fazer isso? Aí eles esperam a opinião popular. Se a população abraçar, eles seguem em frente. Se não, descarta. Tá sendo assim pra um monte de coisa. Não é, porque, só isso. É porque é o seguinte, né, Guilherme? Né? Eu vou falar aqui pro pessoal do. É Papo de Calçada, né? Papo de Calçada que é o nome, né? É podcast. É. Podcast é coisa de gente jovem, tá ok? Gente jovem gosta disso, eu vou te falar que, olha, o governo tá o seguinte, né, cara? Não dá, você não pode governar pra uma minoria, tá ok? Esse é o problema, né, cara? Esse é outro problema. Esse ministro da educação que tá aí dançando na chuva, tocando gaitinha, e que para de tocar a música, ele com a gatinha continua tocando, né? Então, assim, bicho, vai ficando no cúmulo do ridículo, que eu falo, não dá pra levar a cara, você tenta equiparar, igual o Michael falou lá no remix dele, estamos cobrando demais do governo Bolsonaro? Não estamos, tá cobrando igual. O problema é que o governo é uma fonte inesgotável de absurdos. O maior problema é só esse. Os caras não param de produzir absurdo. É, cara, eu não sei quem falou isso, mas acho que foi o Ciro Gomes, não sei. Assim, o objetivo do Bolsonaro não era. Não sei se foi o Ciro ou se foi o Lula. Mas o objetivo não era ser presidente. Era eleger os filhos dele. Uhum. Mas aí ele tomou uma facada e foi eleito. Uhum. Aí tomou, né? Sabe. Ah. Aí eu. Fala, Guia. Não, eu só ia perguntar pra Renata se ela já identificou traços homossexuais no Bolsonaro. Ah, eu já! Por favor, fala aí. Prossiga! Quê? Se eu já. Eu acho que o Bolsonaro ele tem uma vontade louca de fazer sexo louco com homem. Cara, mas olha só. Isso é um problema. Outro dia eu tava vendo. E assim, eu fiquei puto comigo, ele falou assim, mas é lógico, o cara fez ele fez um desenhozinho que é assim, num ponto da reta tá a heterossexualidade, no outro ponto da reta... Tá fora da câmera. No outro ponto da reta está a homossexualidade. Entre a heterossexualidade e a homossexualidade, há uma série de gradações. Se a gente já aprendeu alguma coisa de plano cartesiano, a gente sabe. Aqui no meio, dependendo do ponto, tá o zero, menos um, mais um, não importa. Então, assim, e aí, né, se a gente fosse voltar naquele lance da sexualidade? Bicho, o cara tem todo o direito. O que as pessoas não conseguem entender é isso. Velho, você tem todo o direito se um dia um cara, não importa se ele é bonito, se ele é feio, não sei o quê, um cara vai dar em cima de você, um homem. Você se acha hétero. Eu queria muito entender qual é a preocupação do hétero com a cantada homossexual. Não, eu não vou falar disso, não. Eu vou falar assim. Aí um já cara, recebi vagas. Então, aí o cara. Aí você, nesse, num dia desse, dessas várias que você já recebeu, assim, quer saber? Você vê como é que é essa parada aí de beijar um homem? Você vai lá, você vai sair com esse cara, você vai pra onde você quiser, não importa. Ninguém precisa saber. E acabou, velho. Você vai lá, curte beijar um homem, transar com um homem. Foda-se, eu não quero. Você não vai deixar de ser o Guilherme Andrade pra mim. Entende? Já mudou logo você, entendeu? Que é o chefe. Não, mas é isso mesmo. Isso acontece. Entendeu? Olha só. Ele pode nem deixar de. Ah, eu vou continuar gostando de mulher, mas, pô, de vez em quando, quando eu quiser, sei lá, provar algo diferente, fazer algo diferente, eu vou lá e faço. As pessoas se cortam. Eu acho que é um pouco além disso. A minha opinião é que é um pouco além disso, que é o seguinte. Eu preciso de certezas sobre mim. E aí entendo certezas sobre mim. Uma delas é de que eu tenho uma orientação sexual e eu sou alguém. Estabeleci. Tô aqui, bate martelo, esse sou eu pra sempre. Isso é um problema, porque as pessoas não são porra nenhuma pra sempre. Tá? Mas a gente, na nossa cultura, na nossa sociedade, a gente precisa ser pra sempre. Beleza. Estabelecido isso, é o seguinte, todo mundo que não é assim pra sempre fode com a minha expectativa de mundo, com a minha ideia de ordem. Então, se você faz coisas que mexem com a minha ideia de ordem, eu tenho que extirpar e dizimar você. Ah, ok, isso eu entendo. Porque você balança a minha estrutura de quem eu sou para sempre. Mas eu só balanço a sua estrutura de ordem se eu falo para você, se você toma conhecimento disso. Não, o seu existir, o fato de que existem pessoas fora daquela estrutura de ordem, balançam a minha certeza do para sempre. É a mesma coisa do casamento que a gente estava falando agora há pouco. Se não é amor para sempre, não é amor. Não existiu e foi uma mentira. Ou seja, se homens podem beijar homens e mulheres podem beijar mulheres, homem e mulher não existiram. Entendeu? Não sei se é por isso que é chamado de homofobia, mas uma coisa que sempre me bolou minha cabeça assim é por que homofobia, né? Porque fobia você... É medo. Dá pra medo, né? É medo. E assim, não necessariamente uma pessoa que é preconceituosa, ela tem medo. Não sei se uma coisa está ligada à outra. Sim, necessariamente. Necessariamente? Sim, sim. Mas não é um medo igual eu tenho medo de aranha. É um outro tipo de medo que eu não sei explicar. Depois eu até explico o medo, mas é medo. Todo o fundamento da raiva e do ódio vem baseado na minha necessidade de manter a minha segurança. Tá? Okay. Correto? Todo mundo concorda com isso? Porque se eu preciso manter a minha segurança, tudo que abala a minha segurança me gera raiva ou ódio. Mas me gera raiva ou ódio num segundo nível, porque se eu preciso proteger a minha segurança, a primeira coisa que eu tenho é medo. É medo que abale a minha segurança. É, mas aí eu penso o seguinte, igual você tá falando aí, questão da certeza, né? De abalar a certeza e tal, de aquilo que você tem certeza ser ameaçado. A fobia também entra aí no do caso de você se tornar aquilo que você condena, sabe? Mas então, todo mundo é aquilo que condena. O nome disso é projeção. É o seguinte, só me incomoda aquilo que eu tenho dentro de mim e que eu tô escondendo. Eu Se consigo eu não... identificar, né? Exato. Não, olha, consigo ou não consigo. Não importa. se eu não estiver escondendo, não me abala. Não é meu. Então, é a mesma coisa. Eu sempre uso o mesmo exemplo, que é o seguinte. Se eu passar na rua e alguém virar para mim e gritar assim, sua piriguete, loura e magra, eu vou continuar andando e não vou nem olhar para trás. Porque não tem nenhum fundo de verdade. Eu sou morena e gorda. Não vai entrar como uma ofensa, nem como nada, porque não é meu. Você já falou sobre isso, eu acho, agora, no episódio Sexualidade. Você chegou. Exatamente. Agora, se eu andar na rua e alguém gritar, gorda assassina, eu vou, caralho. Matei o Bruno, caraca, matei o Bruno, não lembro. Puta que me pariu. Descobriram? Puta merda, tem que. É, mas tá o negócio aí também, né? O descobriram, né? Tipo, é tanto que você vê essa diferença na por exemplo, fala, a gente tá falando de homossexualidade. A pessoa que declarou a sua opção sexual. Orientação não é opção. Exato, a sua orientação sexual, ela não, aquilo não é mais dela. Então ela não tem mais problema com aquilo, carregar aquele, ai, e como é que vai ser a sociedade? Como, não, eu sou o que eu sou, é isso aí. Você aceita ou não. Em contrapartida, aquela pessoa que está, e a gente usa muito a expressão dentro do armário, incubado, né? Tem várias expressões, a pessoa fica presa porque não consegue ser o que ela é de verdade. Né? Um dos meus melhores. Verdade, tá preso dentro de uma. Né? De um domo que não é, não é o real. Um dos meus melhores amigos é gay. Ele tava viajando pela Europa chiquérrimo, afrontando a sociedade. O bicho tem dinheiro. Ele escrotizou, ele sambou na cara da sociedade por 26 dias. Mandei uma mensagem pra ele no WhatsApp privado, obviamente. A senhora tá muito afrontosa, viu? A resposta dele foi um vídeo dele dançando e ele não sabe dançar. Nem Bruno viu, né, amor? Não. Afronto quem eu quiser. E ele nem é pintoso. Não! Não, ele é totalmente machudo. Heteronormativo e tal. Eu posso virar pra ele e falar, a senhora é afrontosa. Ok? Mas, se eu viro pra um cara hétero que tá ali trancado com a sexualidade dele, tem nervoso, e eu viro, qual é, viado? Nossa, eu matei a mãe do cara. Se alguém virar e falar isso pra mim, eu falo, no meu turno não, vadia. Acordou, filha da puta, pra sacanear os outros. Mas... ele fica uma hora quieto, né? Ele cochilou, ele acordou agora que eu sei. Pô, tá aí, agora lançou uma boa ideia. Fazer um podcast de fudelança. Um podcast de pornografia. Ai, amor. Olha, que eu entrei no papo de calçada com uma ideia parecida, vocês não lembram? Nossa, sim. Eu tinha uma ideia de você fazer, sei lá, um negócio meio storytelling. Contos eróticos. Contos narração de conto erótico. Caraca, eu escuto papo de calçada, porra. Não lembro disso. Então, acontece que eu vi narração de contos eróticos. Ah, tá. Eu não participei desse cast. Foi no Gavetão que você entrou? Não. No Gavetão, não. A Angélica nunca participou de nenhum Gavetão. Não. Não. Ah, não sei então, mas eu sei que ela que tinha essa eu lembro pegada. Que a Angélica tinha essa ideia. É, mas acontece que o menino que escrevia os contos começou a ter um monte de problema pessoal bem sério, bem grave, bem mesmo. É, especialmente agora, né, que entrou esse governo aí, daí, enfim, pra ele ficou bem complicado e eu tô precisando de alguém que escreva. Mas ele ainda tem descontos? Não tem? Não, ele começou, a gente começou um, eu tenho umas narrações, mas a história parou. A história tá nem... Amor, olha só, vamos fazer melhor? Vamos fazer um cast de você narrando contos eróticos feministas, eu arrumo quem escreva. Quer ver? A ideia era trabalhar com erotismo, né? Não, trabalhar com a ideia e fazer, inclusive, nos termos de... Como que chama quando é para cego? Audiodescrição. Audiodescrição. Ia ter uma vertente, não ia ser só, mas ia ter uma vertente erótica para cego. Porque é a ideia, né? Todas as pessoas têm um erotismo. Acontece que o cego tá limitado, né? Sim. O cego tá limitado, porque... Ou não. Como é que o cego... O acesso ele tá. Ele não assiste pornografia. Ele só escuta pornografia. Então, a ideia não é nem a pornografia, porque narrar pornografia é um negócio não muito fácil. Sim, então era trabalhar o erotismo mesmo, né? E daí, pessoal... Eu tinha um livro, agora já devo ter me desfeito dele, com certeza. Mas eu tinha um livro, porra, cara, a Bienal acontece esse ano. Sei lá, eu comprei umas 10 bienais atrás, que era de contos eróticos. E eu era menino adolescente, um lobisomem juvenil. Eita, punhetação! Essa parada. Eu li aquela porra, eu ficava excitado, mas eu não pensava em bater punheta no que eu lia. É mesmo? O erotismo não necessariamente é. O erotismo ele tem vários, né? Várias abordagens. Não necessariamente ele vai trabalhar a questão orgásmica, mas trabalha também no sentido de alimentar uma fantasia, alimentar uma situação, alimentar uma libido. Então, a gente, na verdade, a gente tinha várias ideias, várias frentes, a gente tem tudo isso anotado. Acontece que a gente ia tocar um projeto de cada vez, né? Tinha até uma... A abordagem sadomasoquista, porque daí nisso a gente descobriu que existe uma sociedade organizada, sim, muito bem estruturada, de BDSM no mundo e no Brasil, tá bem avançado, né, de pessoas que gostam da condição sadomasoquista, tanto sado quanto masoquista, e é um grupo muito, muito, muito organizadinho. A gente ia abordar, inclusive, essa temática, que é um universo bem carente também de abordagem erótica, dentro do que é realmente a realidade, porque veio 50 tons de cinza e distorceu o universo BDSM. Fez um puta serviço para conto erótico feminino e para a sociedade BDSM. Inclusive, dentro de uma reunião que a gente teve uma sacada que foi bem legal, que inclusive, porque esse meu amigo é feminista pra caramba, assim, é um cara hétero que super, né? Que é super feminista. Eu até acho que ele é mais feminista do que eu mesmo. E ele teve uma sacada que, dentro de tudo que a gente estava estudando e conversando com o pessoal, a gente teve uma sacada que o estilo BDSM, por exemplo, de uma mulher que se coloca de uma maneira submissa, pode ser uma colocação feminista super bem fundamentada. Tipo, uma mulher feminista que na questão da sua sexualidade ela se coloca como servil e gosta, né, de receber essa violência. Só que isso tudo é muito... É tão organizado que ele assusta. Porque isso é uma fantasia na qual ela encarna uma personagem que alimenta um desejo fora da realidade dela. Então, não é nenhuma personagem, é uma complementação do que ela é. Eu estou dizendo isso porque uma das pessoas que eu conversei é uma mulher que é delegada de polícia. E ela é submissa dentro da Matheus. A Matheus? A Matheus? É. Oi, Matheus! Não é o Matheus, não, tá ok? Eu não consigo enxergar, peraí. Chegou até de novo. Não é fácil fazer falar. Eu tô sem câmera, porque eu não gosto de mostrar a minha face, tá ok? É um imitando o Juan. Tem sempre um filho da puta nesse papo de calçada. Quem esse que é Skype, esse quarto? Esse Skype não funciona. Mas quem tá falando aí? É o Paulo Guedes? É o Paulo Guedes que tá falando aí? Ah, gente, olha... Desculpa, vai ser imagem, porque eu tô sem... Minha câmera tá ruim, vocês vão ter que ficar... É o Matheus. Assim. Mas eu acho que o cara, quando ele tá... Quando ele não tem câmera, ele não pode ter Skype, não pode ter essas coisas não, tá ok? A minha voz vale mais do que eu faço, tá ok? Vamos deixar só os dois conversando, vai. Mas você ia ter falado um negócio aí do BDSM. Não, eu ia falar justamente sobre esse negócio de, sei lá, pra mim, pra mim todo mundo tem o fetiche que lhe apetece, né? Mas só que, ao ponto que, tipo assim, o BDSM é um fetiche, mas ao mesmo tempo eu acho que não é. Porque não por é. Mais que ele esteja... BDSM então. Não é fetiche, BDSM então. É estilo de vida. Mas é classificado dentro da psicologia como fetiche. Não, aí a Angélica falou, tipo assim, BDSM é compromisso, não é viagem. Vendo se tu quer essa ponte aérea aí, Zé. Mas é que o que eu ia falar é que, tipo assim, todo mundo fala da teatralidade, né? Que tem essas coisas de você ter meio que uma persona, né, dentro disso. Mas só que eu acho que isso mascara todo um conjunto de relações de poder. Que, eu não sei, eu tava falando isso mais cedo sobre relações de poder, sobre pressão e reação e tudo mais. Uhum. Eu tava? Tá. Ok, então retornando a isso. Eu acho que isso entra em todo um conjunto de relações que se dá entre opressão e... Ah, esqueci o termo correto. Desculpa, gente, eu já tô, sei lá, pra lá de não sei lá onde. Mas tipo assim. Se dá sobre toda uma relação, todo um conjunto de relações de poder, onde você vai, tipo assim, suprir uma camada de desejo que você tem. E se você vive numa instância de desejos que você já tem bem definido o que você deve e o que você não deve fazer num campo social, você vai buscar satisfazer aquilo que você não tem no campo mais perverso que é julgado pela sociedade, que é o campo sexual. Há muito um tabu no campo sexual que tem todo um conjunto de lances de perversidade, de desejo e tudo mais, que coloca como algo que é tabu e tudo isso. Então, tipo assim, você vai buscar justamente esse campo para satisfazer todos os seus desejos que você não tem. E se seu desejo é tipo assim, se você tá numa carga ideológica onde você... Onde você tem o papel social de empregador, onde você tem o papel social de trabalho, você tem um papel social de respeito para cumprir, você tem uma pessoa, tudo. A gente fala de BDSM de persona, mas só que tudo uma persona. Uhum. Quando você está no trabalho, você é uma persona. Quando você está no seu ambiente familiar, você é uma persona. Quando você está no ambiente social, você é outra persona. Então, tipo assim, se essa pessoa chega, está no trabalho, está no ambiente familiar e ela está nessa mesma... persona que, em certo modo, é opressora, porque ela tem que satisfazer os desejos dessa norma social, ela vai buscar uma forma de extravasar isso, sei lá, sendo pisado por um salto 15 e sendo chute-coteado na bunda, tá ligado? Você não conhece a história, Matheus! Para tudo, para. O Guilherme conhece a história. Para tudo. Vamos lá, eu vou contar essa história. Tem anos que eu não conto essa história, que eu me recuso. Eu já contei tanta vez essa história. Só que é um clássico no nosso relacionamento. Eu contei até no episódio de morar sozinho, né? De quando eu e a Renata fomos morar juntos e tal. Não, mas o Guilherme já conhece. Você já contou pro Guilherme numa cachaçada dessa. Não, tudo bem. Aí, o que acontece? Ela foi morar na minha casa tinha um quarto só, era um quarto comprido. Então a gente botou a cama, e na parede onde a cama encostava, aqui tinha o girovisão, né? O suporte lá para televisão. E o meu videogame ficava no quarto. Eu tinha um PlayStation 2. Como se fosse aqui, só que você viu lá. O videogame ficava no quarto. Um belo dia, a Renata dorme vendo televisão de madrugada. Eu, se eu vou deitar, eu vou e durmo. Mas como ela fica vendo televisão, às vezes fica difícil. Eu não consigo dormir por causa de barulho, do ruído, do que ela estiver vendo e tal. Um belo dia, pum, eu vi que ela dormiu, eu tinha perdido o sono. Liguei, troquei lá, botei um jogo e fui a jogar. A gente é recém-casado. A gente tinha muito pouco tempo de casado. A gente fez, né, 12 anos ontem e tal. Aí, tô lá jogando. Um pezinho na vida, tô jogando videogame. Cara, agora que chegou a imagem. Aí, a Renata levanta no meio da noite, senta na cama, olha pra minha cara. Então, a Renata tava aqui na frente e eu aqui atrás. Renata olha pra minha cara. Agora eu sei porque essas mulheres matam os maridos. Eita! Deitou de novo, amigo. Puxou a coberta e voltou a dormir. Nossa! Falei, caralho! Essa foi só a primeira. Passou um tempo. Aí eu vou adicionar uma coisa que vocês já sabem, mas vou adicionar no fim da história. Depois, uma outra circunstância dessa, tô eu jogando videogame de madrugada, pá, jogando. Ela levanta na mesma posição, senta. Eu já sei como eu vou te matar. Eu vou botar anticongelante na sua comida. Eu falei, oh, puta que pariu, que porra é essa? Tempos depois, eu fui descobrir que é o seguinte. A Renata é viciada num canal na TV a cabo. Chamada Investigação Criminal. Investigação Discovery. É. Que é ID, igual o seu novo podcast. Isso. A Renata fica o dia inteiro vendo relatos de assassinatos. É o que ela mais gosta. Eu tô torcendo pra arrumar mais dinheiro pra ela ir lá fazer a porra da faculdade de criminologia só pra satisfazer essa obsessão dela com crimes. E a Renata tinha visto, na semana anterior, uma mulher que havia matado o marido dessa forma. Todo dia ela pegava anticongelante aqui nos Estados Unidos, como, né, o carro fica parado no frio, você tem que botar anticongelante no carburador do carro, no motor do carro, para quando ele dá a partida, o combustível não ficar congelado lá dentro. E a mulher botava todo dia uma dosezinha. Uma colher de sopa de anticongelante. E a Renata veio com essa. Já sei como eu vou te matar. Vou botar anticongelante na sua comida. Nem vende essa porra. Nem vende. Mas ela ia me matar assim. Cara, história... Não, e como é que os maridos... Mulher mata o marido, mata os filhos? Foi por causa da Isabela Nardoni. É, porque tinha pouco tempo a gente, né... Aí, isso aí, foi isso. Foi logo depois que a Dayana Isabela Nardoni. Eu já sei por que essas mulheres matam os maridos e matam os filhos. Foi por causa da Isabela Nardoni. De tanto que vi aquela porra daquele negócio. Você tava sonhando? Sonhando. Dormindo, sonhando. Guilherme. Não espera, né, gente? Quê? Assim a gente espera, né? Então, não, eu achei que era uma trollagem. Meu amor, depois de 12 anos, vocês ainda não esperam? Se era pra ter matado, eu já tinha matado essa merda. Tá matando aos poucos. Porra, eu tô engordando ele. Eu tô engordando porco pra tirar a banha, então... Aqui, ó. Tô eu dormindo. Roncando. Ela vem assim, ó. Ai, meu óculos! Ela mete a mão na minha cara. Tá bom, tá tudo certo, você tá aí. Que loucura é essa? Não, já aconteceu algumas vezes de eu tá dormindo, ela tá coberta. Por que que você pegou minha coberta? A gente dorme com coberta separada, só pra dizer, tá? Né, porque não, quando... Tem... Certo. Eu acho normal. Então, antes tinha um cobertor pros dois. Não. Não, não dá certo, não. Então, aí eu falei, não, vamos ver um casamento. Cada um com a sua coberta. Porra, bicho. Aí, toda vez... Ah, você tá aí. Ah, Tá. Não, e a palpa, tudo. Não, amor, acorda, me abraça, que eu sonhei que você morreu. Amor, acorda, me abraça, que eu sonhei que você morreu. Ela sonha que eu morri e eu tenho que abraçar ela. Ai, que sonho tão ruim. Porra, velho. Ué, tô no meu direito, eu casei, caralho. É, só pra isso que eu sirvo. Eu já apanhei de noite, mas... Ah, Bruno também. Nossa, outro dia a Mariana me deu uma joelhada com o Marcinho. Pensei que eu tava lutando no UFC, mano. Me deu uma cotovelada no nariz, na napa. A Mariana dorme abraçada num travesseiro? Não, eu que durmo abraçada no travesseiro. Então, ela dorme, né? Ela abraça o travesseiro e faz assim, ó. Vira, quando vira na cama, aí joga o travesseiro na minha cara. É. Nem adianta eu querer fazer aquela pergunta. Vocês já ouviram aquele teste pra saber se você tem tendências psicopatas? A Renata já deve ter ouvido. Não, amor, a Renata é. Aquele das duas irmãs. Vocês já ouviram, né? Não, qual? As irmãs, rapaz. A Renata sabe do que eu tô falando. Sim, senhor. Já fiz e passei. Claro que passou como? Não, passou não. 74% de nível de psicopatia. Olha isso. Não, mas é só uma pergunta, é só um ilustrativo, sabe? Ah, no enterro? No enterro. Acertei de primeira, acertei de primeira. Bruno. Ele não, nem não, sabe o que, que é. Não, tá. Nunca. Mas ele faz, então não fala não, depois ele faz. Ah, eu vou perguntar. Eu sei qual é o negócio, tem uma historinha, né? Eu não acertei, não. Então, ela sabe. Eu acertei de primeira. Vocês querem que eu faça o teste? Não, eu sei, mas eu não acertei de primeira. Não, na verdade, eu não acertei de segunda nem de terceira. Me contaram. Na verdade, eu não acertei. Eu acertei de primeira. Eu não sei porque também já tá, sei lá. Eu tô ficando meio perdido, gente. Desculpa. Zé, vou fazer com você. Esse rapaz. Não, fala aí, porque esse rapaz também o Zé da universidade agora, tá ok? Não, vai, vamos fazer o teste de psicopata com o garoto aí. Quer fazer o teste? Vamos fazer o teste de psicopata com o Breaco. Vai. Ó, Zé, é o seguinte. Fala. Uma mulher. Não, duas irmãs. A mãe dela morreu. E não, ela. São duas, a mãe dela morreu, chegou no enterro, ela conheceu o homem da vida dela, um homem maravilhoso. No enterro da mãe dela. Mas é um homem que surgiu, que ele apareceu do nada. Ele simplesmente apareceu. Ok, tô curtindo. Maravilhoso, o homem dos sonhos dela. Gostoso, mas pensa num homem gostoso. Pensa. Ok, você é cruel. Pensa no Geraldo Manteiga. Nossa. Geraldo Manteiga. Mas... Ela foi lá. O que eu faço com essa ereção agora, hein? Nossa. Pensa no 300, né? Encontrou o Geraldo Manteiga, todo besuntado de óleo, maravilhoso. Eu posso ir no banheiro rapidinho e eu volto pra gravar isso? Se resolva, menino. Vai, continue. Termina o que você precisa terminar, né, mano? Depois a gente conversa. Termina o que você tem que terminar, depois a gente conversa. Toda vez que alguém tiver que interromper, vai falar assim, não, termina o que você tiver que terminar. Vai ser foda. A gente vai cair na gargalhada, vai ser foda. Aí, bom, encontrou o Geraldo Manteiga no enterro da mãe. E aí, quando tava completando um ano que a mãe dela morreu, na véspera, ela foi lá e matou a própria irmã. Por quê? Por que ela matou a irmã? Sim, um dia antes de completar um ano da morte da própria mãe. É muito louco isso, cara. Eu tô pensando. É engraçado que agora que eu sei. A irmã tu conheceu esse cara? Como é que é? A irmã deu em cima desse cara? Olha só, presta atenção. A história é exatamente isso que a Renata falou. Não tem novela, tá? Não é uma novela, não é Dalton Abbey, não é Grey's Anatomy, não é essas porra. É só isso. Ela queria ver o cara de novo. Exatamente. Sério? Sim. Tá, mas isso é a resposta certa, então, tipo assim, é tudo psicopata. Psicopata. É, porque é a questão dos fins justificarem os meios, entendeu? O psicopata tem uma mente um pouco mais ou menos desse jeito. Sim, o enterro naquele dia fez com que ela encontrasse aquele cara. Ela precisa de um enterro de um familiar naquele dia, ponto. É mais complexo do que parece. Eu não acertei, tá? Ok. Não, mas eu acho que a coisa é colocada de um jeito que não tem outro raciocínio. Não, como assim não tem outro raciocínio? Não tem outro raciocínio? Pra quem não tem entendendo, você psicopata! Foi a segunda. Foi a segunda coisa que eu pensei. Mas é, eu acho que foda também, gente. Porra! Foi a segunda coisa que eu pensei. Porque a primeira foi: a irmã se engraçou com o cara, e daí a mulher não podia deixar isso daí passar em branco. Gente, então, ô Zé. Já vou avisando que eu sou psicopata, porque foi a coisa mais óbvia pra mim. Pronto, Bonnie coisa Clyde. É... Bonnie Clyde. Ah, isso não faz nenhum. Não, porque ela conheceu o amor da vida dela no enterro da mãe. Ponto. Um dia ela completar um ano, né? Ela matou a irmã. Ponto. Olha aí que perfeito. Olha aí que perfeito. Mega justificado. Senhor, senhora Benson. Senhor e senhora Charles Benson. Aí, sinceramente, licença, vou encarnar o Olavo de Carvalho e vou perguntar. E tá errado, porra? Tá errado, porra? Eu acho a narrativa. Vão sair por aí matando o outro ao som de Helter Skelter. Ah, esse mundo tá muito louco. Não, eu discordo, gente. A narrativa é curta demais. Não falou nem se ela ficou com o cara. Ela conheceu o amor da vida dela, tá? Mas ficou com o cara nesse ano? Tava com ele esse ano? Não sei. Se enamorou. Se enamorou, não. Entendeu? Se enamorou, você tira suas próprias conclusões. É, porque eu acho foda, porque amor é correspondido. Eu não vou encontrar o amor da minha... Não vai ser o amor da minha vida se não, se não tiver correspondido comigo. Vamos ter mais. Já começa um conflito aí. Como que vai ser o amor da minha vida se não tiver correspondência? Cara, mas o que é amor da vida também, né? Esse é você, galera! Eu realmente não gosto dessa ideia de... Peraí que eu vou pegar mais bebida, gente, já volto. Eu não gosto de amor romântico, amor da minha vida, não. Ah, eu sou a pior pessoa pra se conversar sobre isso. Porque eu dá licença, eu vou desmentir. Peraí, o que, que é, Angélica? Eu sou a pior pessoa pra conversar. Eu sou a pior pessoa pra conversar sobre isso, eu não acredito nisso assim. Tá, eu vou desmentir, porque Bruno não acredita em amor da vida. Uhum. Que tu passa o dia inteiro falando? Não, mas é lógico, eu tô casado com você. É uma parada totalmente diferente. Então você acredita em amor da vida? Não, meu amor, não. Não é bem isso. Cara, eu acho que amor é super estimado. É, então. Aí isso eu também acho. É, não, assim, o fato de eu não acreditar em amor da vida não significa que eu não vá casar. Eu casei duas vezes. Uhum. Não é que uma coisa não tá relacionada à outra. O que eu não acredito que, assim, que tem aquele amor que é amor de novela, né? Amor de novela, amor de roteiro. A coisa super romantizada, porque o dia a dia é fogo, gente. A gente tava. Esse amor aí não existe mesmo, não. Isso é construído, o amor é uma construção e é uma correspondência. Estou falando, como é que a mulher vai encontrar o amor da vida se ela não tivesse sido correspondida? Então não é o amor da vida. Porque o amor é correspondência. É esforço mútuo. É esforço mútuo. É construído. É esse negócio de que você ama uma pessoa e que se não deu certo não é amor, sabe? Acho isso chato, isso não tem nada a ver, sabe? Eu acho que amor é um sentimento como qualquer outro, sabe? Um sentimento. Mas assim, eu acredito em você querer, olha só, eu acredito em você querer estar com uma pessoa pelo resto de sua vida. Eu acredito nisso. Sabe? Aí vocês já assistiram aquele filme? Minhas referências são sempre de filme. Eu sou um ser humano muito raso. Pronto, falei. Aquele filme. Eu acho isso nada raso. Aquele filme com uma mente brilhante. Alguém já assistiu? Sim. Paulo, só um minuto. Não, esse é o Matheus. Não, Matheus. Nossa, desculpa. Desculpa. Tá ok? Você não. Achando que é o seu concorrente. Matheus. É que é muito nome, tá ok? Mas não espera. É o meu outro cru, uma diferença de letra de funk, tá bom? No filme Uma Mente Brilhante, só pra concluir com o raciocínio, pra quem já assistiu. A personagem da maravilhosa, linda Jennifer Connelly. Ai, eu amo essa mulher. E só cantando as mulheres. Então, eu amo Russell Crowe também. Aquele irmão da porra. Bonitinho. A Jennifer Connelly, ela escolhe ficar com o cara, mesmo sabendo que ele é um cara com... Probleminha, tá ok? É, mas tem o nome do problema do filme, que ele é esquizofrenia. Isso. O cara é um esquizofrênico no filme, né? O personagem do Russell Crowe, magistralmente interpretado, inclusive. E assim, tem uma parte do filme que um amigo da família fala assim, pô, como é que é pra vocês e tal? Ela fala assim, com toda a sinceridade, ela fala, olha, às vezes eu quero fugir porque... é uma merda, mas eu não posso abandoná-lo. Eu escolhi ficar com ele e eu vou ficar pelo resto da minha vida. Pô, e aquilo é muito sincero, é muito sincero, sabe? Então, assim, eu acredito, o amor, eu acredito em você querer ficar com alguém pelo resto da vida. Igual o nosso casalzinho maravilhoso aqui, o nosso casal não 20, mas sim 12, escolheram ficar um com o outro pelo resto da vida, com as diferenças. Então, isso é válido, entendeu? Mas a gente discute muito sobre isso, Matheus. Mesmo sendo você namoradinho da Jennifer Connelly, né? Essa palhaça... Você é! A piranha por causa dela, esse aqui, ó. A Renata atribui mulheres a mim. Jennifer Connelly é maravilhosa. Vai se fuder. Eu comecei a namorar você. Tem que ver, Requiem, pra um sonho. Essa mulher é, né, tão bonitinha. Porra, mas no Hacking para um Sonho, cara, aí é... Hacking para um Sonho é sacanagem. É. Pegava ela e o Jared Leto ao mesmo tempo, cara. Eu também. É tipo, é muita sacanagem. Fala filho que não daquele... é seu namoradinha, nem ele é seu namoradinho também, todos dois. Não. Mas vamos lá. Não. Todo ano é um ritual nosso, né? Afinal, a gente tá há 12 anos, a gente... reflete. E aí, mamãe, o que se passou conosco nesse último ano do nosso casamento? Paz. Graças a Deus. Não, tipo, vocês fazem isso 3 vezes. Né? Nós não fazemos. Porque é muito da gente mesmo. A gente é muito estranho, inclusive por conta disso. Porque a gente discute muito. A gente... fala muito sobre o real. Aquilo que você estava falando antes, Angélica, sobre a questão dos seus problemas, dessas coisas que vieram numa carreira só, né? E que, porra, te pegaram de surpresa e, porra, você tentando entender isso. A gente estava falando sobre isso ontem. Isso é vida real. E isso, se você tiver num relacionamento a dois... não é aquela história assim, ah, é 50 pra Renata, 50 pro Bruno. Não, é 100 pra Renata e 100 pro Bruno. Entendeu? Então, a maioria das pessoas, aproveitando uma fala do Matheus, é o seguinte, eu me baseio, né, nos filmes. Tem gente que fica pensando nisso. Ah, no filme, o fulano, a fulana fazem isso, aquilo. Eu quero viver aquilo. A gente tem um casal de amigos... cuja mulher fica, sabe, tendo essas ideias românticas, fica romantizando casal de Big Brother, fica romantizando casal da Fazenda, fica romantizando esse casal de reality show como uma forma de, eu tô vivendo aquilo também. Só que ela é casada, o marido dela... muito legal! O marido dela, como qualquer outra pessoa, tem suas qualidades, seus defeitos... E é um cara que, porra, super correto, trabalhador, honestão. Só que as pessoas... Fiel. As pessoas ficam pensando nisso, ficam romantizando um relacionamento que, cara, o problema tá aí, em romantizar. Achar que amor tem a ver com romance, e não tem. Zé, por favor, como é que é o nome da música? Como é que é a música? Amor é amor, romance é romance. É, peraí, só um minuto. Romance é romance. Amor é amor, romance é romance. Não, peraí, não, nossa, eu esqueci a letra. Traição é traição, é traição. E um lance, e um lance é um lance. Olha a sequência do pente. É o pente, é o pente, é o pente, é o pente. Você tá entendendo? Gente, eu quero. Não, não pode. É, é como de cachaça pro Zé. É como diz a poesia, né, gente? Pô, tá afim de um romance? Pega um livro. Sim, Zé, Zé, te quero bêbado todo dia. Mas olha só, sem dizer assim, se é pra divagar sobre amor, eu gosto muito dessas divagações, porque eu vivo muito isso, assim. O amor tem muitas expressões, assim. É, o que eu acabei de passar, assim, a minha ligação com o Chico, que foi 18 anos e tudo que a gente passou, cara, aquilo era amor. Sim. Entendeu? O que não é nem um pouco comparável a um tipo de... Eu soltei ontem um desabafo em rede social falando sobre isso. Isso não é nada comparável a nada, nenhum tipo de relação com o humano. Nem melhor, nem pior. Era outro nível de relação. Por exemplo, eu tenho amor aos meus irmãos. Eu tenho amor à minha mãe, por exemplo. Eu tenho amor aos meus sobrinhos. E tenho amigos que eu amo, e que é amor. Quer dizer, e como a gente não fica, a gente não faz sexo, a gente não com inimigo, a gente faz com amigo, em alguma escala, em algum nível. Uhum. Isso também pode chegar num nível de amor, só que é outro amor. Olha só, eu tava pensando ontem mesmo, quando a gente confirmou que ia fazer o episódio 100 hoje. Eu, Renata, sou uma pessoa bastante reservada, solitária e tal. Vocês do Papo de Calçada são as pessoas, as únicas pessoas no mundo com as quais eu converso todo dia, exceto o Bruno. E isso é muito grande, não é pouco. A gente pode conversar amenidades, a gente pode conversar coisas sérias, a gente pode sentar aqui numa live entre nós e, tipo, falar merda e eu dizer que, ai, Zé, eu tô aqui do lado do meu marido, mas eu tô dizendo, Zé, te quero todo dia bêbado, porque é delicioso estar com vocês. Então, assim, quando 2 anos atrás Bruno entrou pro podcast, eu pensei, putz, mais uma coisa pra ele perder tempo. Mas, como sempre, eu o apoiei. Agora, 2 anos depois, eu falo, caralho, que foda que ele fez isso! Porque agora a gente tem essas pessoas na nossa vida. Sabe, a gente tá indo aqui planejando ir visitar o Guilherme. E, porra, mano, isso também é amor. E não é amor de filme, não é amor de novela, é muito diferente. É convivência, é respeito, é troca, é cuidado. A gente se importa. Como eu me importei com você e, né? Oi, amiga, o que tá acontecendo? Como é que você tá? Nananã. Eu não preciso contar pra ninguém que eu tô falando com você no privado. É. E vocês conversam no privado? Meu amigo, você não sabe de nada. Olha só. Colega. É assim que a gente descobre as palavras. Eu tenho um grupo dentro do Papo de Calçada que você não pertence. Motim. Que é o TV Calçada, sou só eu, Matheus e Guilherme. Então tu fica conversando com esses dois, é ruim. Fico de trelelê. É, mano. E lá eu falo absurdo. Não fala nada, você é mudo. Eu tô querendo causar discórdia. Mas por que dos meus, Matheus? Fala, Guilherme. Matheus só responde quando a gente marca ele, esse filho da puta. Ele é estrelinha. Eu só queria falar uma coisa que é... Desculpa. Mas é isso, cara. As pessoas associam amor a relacionamento, sabe? Assim, você só pode amar uma pessoa, você só pode... E, cara, não é isso, sabe? Assim, você pode amar um monte de gente, sabe? sim, e amor vai, amor acaba, mas não quer dizer que não foi amor, sabe? Eu tenho uma raiva desse negócio de, ai, se não foi, se não durou pra sempre, então não foi amor. Não, mano, foi amor pra caralho. Entendeu? Foi muito amor. Criada na base da Disney, porra. Entendeu? Foi amor pra caralho. Você tá falando, uma das pessoas que tá te ouvindo, alguém casou duas vezes. Entendeu? E vou dizer que não amei? Entendeu? Tipo, então o que que era então? Se não era amor, era o quê então? Era nada? Ah, mas cara, chega uma hora que acaba. Eu não entendo, eu não sou da filosofia, não sou dessa área aí de psicologia. Mas eu entendo que o amor, ele é um conjunto de sentimentos, sei lá, de, sabe? Pra mim, amor, ele passa por amizade, ele passa por companheirismo, ele passa por compreensão, ele passa por uma pessoa que faz o bem pra você e você faz o bem pra aquela pessoa. Então, o amor, ele é composto por um monte de coisa, sabe? Você pode ter amor por um amigo e, sei lá, esse amigo se distanciar aos poucos e a relação perder força. E aí chega um momento que fica a amizade lá, sabe? Não, quer, não é aquela amizade forte que você... Poxa, eu me preocupo com... Igual a Renata tá falando, né? Pô, eu me preocupei com a Angélica e tal. E quero saber... Cara, a amizade esfria, o relacionamento... Às vezes você teve um relacionamento com uma pessoa... Não deu certo, cada um foi pro seu canto, esfriou ali. Mas não quer dizer que você não amou aquela pessoa por um período, sabe? Uhum. Eu acho isso muito... As pessoas têm essa concepção de... Ah, não, amor é eterno. Amor... Não, amor é eterno enquanto dure, sabe? Eu acredito nisso, sabe? Você tem que aproveitar as coisas enquanto você tem, sabe? Chega uma hora que tudo acaba. O ciclo da vida é isso. Você nasce, vive um dia, você morre, acabou. Naquele... Nossa, eu tava... Licença, eu tava falando um negócio na... Eu tava falando as coisas pra garrafa de vinho como se fosse um microfone. Daí eu percebi que não era o microfone. Daí eu puxei o microfone pra perto da minha boca pra poder falar, ok. Mas isso que eu não gosto é quando as pessoas fazem muitas coisas orientadas pra um resultado, sabe? Tipo assim, ah não, eu vou fazer uma coisa pra não sei lá o que, pra daqui a 5 anos ter uma resposta. Ou então, nossa, vou investir nessa pessoa porque essa pessoa daqui a sei lá quantos anos vai ser o amor da minha vida, saca? E putz, cara, meu, o que que muda nesse tempo todo que você já fez esse planejamento, tá ligado? Não. Tipo assim, não, é... Por mais que a gente fale que, nossa, pós-modernidade e, nossa, relacionamento líquido e tudo mais, a gente nunca deixou de ser moderno. Isso é só discursinho, Zé. Porque no fundo tá todo mundo, tipo assim, nessa desilusão, falando, tipo assim, ai, qual é minha colocação no universo? Ai, preciso de não sei lá o quê, preciso de... E, tipo assim, não é que esteja errado isso. Mas a gente tá se baseando muito num negócio de, sei lá, não só de destino, mas sim numa relação de construção de convivência que a gente acha que, se a gente tá num ponto hoje, é pra chegar num outro ponto amanhã. Não, e outra coisa, cara, esse negócio de que se o amor tem que ser correspondido. Se não for correspondido, porra nenhuma, cara. Você ama o que você quiser, a pessoa não gosta do ser, mas você... Cara, tanta gente, que às vezes você olha assim, poxa, por que que essa pessoa tá no relacionamento, a outra nem dá bola pra ela? Mas o cara ama a pessoa. Mas, sabe? E tá ali, e aí? E aí, você vai julgar? Não, mas ele ama, ele gosta, ele quer estar junto, e você vai julgar isso? Olha só, eu vou falar um negócio, e a minha mulher tá aqui, e tá? Acho, tá? Não sei. eu penso assim, eu já falei isso pra ela em outras ocasiões e tal. Tem dias que eu quero matar a Renata. Tem dias que a única vontade que eu tenho é de pegá-la pelo pescoço e falar assim, porra, cala a boca, filha da puta. Já falei isso pra ela. Mas é isso mesmo. Só que eu não me vejo vivendo com outra pessoa senão ela. Você não se vê nem vivendo sozinho sem mim. Exatamente, entendeu? A gente tem você tem que me aturar porque você não dá conta sozinho. A gente tem uma brincadeira que é o seguinte: se um dia a gente chegar no ponto de que assim, fala isso pras pessoas, o amor acabou. Vamos supor, tesão acabou, o nosso trato é o seguinte: a gente vai comprar uma casa grande, alugar uma casa grande. Ela vai ter a casa dela, eu vou ter a minha casa. A gente vai viver junto. Dividindo despesa e tal. Se ela quiser trazer um homem pra ela, uma mulher pra ela... Bota a meia na porra. Ó, tem gente aqui hoje, se eu fizer a mesma coisa, ó, tem gente aqui hoje. Acabou. Eu vou me dar muito melhor. Mas eu não vou abrir mão do que... Eu vou ficar jogando, eu vou ler, eu vou escutar música, não quero. Ele é muito menos ligeiro que eu, muito não, menos. Não. Mas vocês já falaram isso em algum momento? Eu também já ouvi isso, né? Então, por conta disso, cara, porque assim, as pessoas ficam. Porque a gente é amigo, amor. Então, tem essa questão da amizade. As pessoas ficam nessas idealizações que são um saco. Toda idealização é um saco, porque a vida real cobra um preço material e físico, e não importa, muito maior do que as pessoas acham que é o amor. Só para deixar claro, para a posteridade, eu nunca quero matar o Bruno, tá? Eu amo o Bruno, eu cuido dele. Só enquanto você está dormindo. Eu sou muito legalzinha. Eu sou muito legalzinha, eu gosto dele, eu cuido dele, porque eu sou muito amorosa. Uhum. Rampa no rei.